O que vem aí não é nada de outro mundo, nem algo que você nunca tenha ouvido, mas com certeza é algo novo e diferente. Embarque nessa onda. Conexão Sertaneja. Olá, uma ótima sexta-feira, tá começando o seu Conexão Sertaneja. A partir de agora, muita música pra você. É um prazer ter você comigo mais uma vez. Eu sou o Luiz Fernando, te faço companhia durante 2 horas. A gente curte aqui na sua rádio do coração o melhor da música sertaneja, os lançamentos, as novidades, o som que tá bombando em todo o Brasil. Você curte aqui no Conexão Sertaneja, beleza? Pode pedir a sua música a partir de agora e interagir com a gente pelo e-mail pedidosconexãosertaneja@hotmail.com. Também acessar a nossa página do Facebook, dá um curtida, um like na página e ainda interagir com a gente por lá. Pode mandar o seu recadinho, pode compartilhar as nossas mensagens, os nossos posts, que a gente tá sempre atualizando por lá, beleza? Pedidos, explosãojovem@hotmail.com, nosso e-mail, e a página é facebook.com/conexãonorádio para você participar com a gente a partir de agora no Conexão Sertaneja, nesta sexta-feira. Tudo de bom para você nesse finalzão de semana, hein? A Thaíde Alexandre, Fogo Cruzado, é a primeira de hoje do Conexão Sertaneja. Quero acabar comigo, mudar minha vida, quer me enlouquecer. Esse amor bandido faz meu coração escravo de você. Quer me ver na rua pagando pedágio, quer me sufocar. Nosso amor virou manchete, boato, conversa de bar. Agora aprendi a beber pra tentar te esquecer, mas não tem dado certo. Em cada copo virado é fogo cruzado, solidão por perto. Agora aprendi a beber pra tentar te esquecer, mas não tem dado certo. Em cada copo virado é fogo cruzado, solidão por perto. Pare agora, dá um tempo, não aguento, eu quero respirar. Pare agora, não pirraça, não tem graça, só me machucar. Quer me ver na rua pagando pedágio, quer me sufocar. Nosso amor virou manchete, boato, conversa de bar. Agora aprendi a beber pra tentar te esquecer, mas não tem dado certo. Em cada copo virado é fogo cruzado, solidão por perto. Agora aprendi a beber pra tentar te esquecer, mas não tem dado certo. Em cada copo virado é fogo cruzado, solidão por perto. Pare agora, dá um tempo, não aguento, eu quero respirar. Pare agora, não pirraça, não tem graça, só me machucar. Aqui o sistema é bruto. Conexão Sertaneja. Tá tão linda, gostosa, sublime, charmosa. que ela dava por amor. Sinto falta dela, namorar com ela, nunca mais tive pra mim uma namorada assim. Esse amor que eu perdi e acabou sem querer, renasceu a vontade de ser teu. Tá tão linda, gostosa, sublime, charmosa, deu dó, ai deu dó. A vontade no peito daquele momento falou, falou. Sinto falta dela, namorar com ela e dos beijos com pelo que ela dava por amor. Sinto falta dela, namorar com ela, nunca mais tive pra mim uma namorada assim. Que ela dava por amor. Sinto falta dela, namorar com ela, nunca mais tive pra mim uma namorada assim. Conexão Sertaneja, Sinto Falta Dela, Carlos e Jader. Também tivemos a Thaíde Alexandre, Fogo Cruzado, foi a primeirinha desse bloco. É o Conexão Sertaneja, obrigado pela audiência, pelo carinho da sua sintonia. Você que acompanha na sua casa, no seu trabalho, no carro, tá pela internet conectado. Muito prazer, valeu pela sintonia, fique com a gente. Tá chegando Cristiano Araújo, Caso Indefinido. Conexão Sertaneja, o sertanejo é o destaque. Alguém explica nossa relação. Um caso indefinido, mas rola paixão. Adoro esse perigo, mexe demais comigo, mas não te tenho em minhas mãos. Se você quiser, podemos ser um caso indefinido, nada mais. Apenas bons amigos, namorar, casar, ter filhos, passar a vida inteira juntos. E vai saber se um dia seremos nós. Nenhum beijo pra calar nossa voz. Um minuto, uma hora, não importa o tempo, se estamos sós. Se você quiser, a gente casa ou namora. A gente fica ou enrola. O que eu mais quero é que você me queira. Pra vida inteira. E vai saber se um dia seremos nós. Nenhum beijo pra calar nossa voz. Um minuto,

4.6 bebendo igual um pagodinho. Peguei na firme, os donos não sabem que eu tô curtindo. Corneta tá torando grave, empurrando tudo, Twitter balanceado, as meninas chegando junto. Quer dançar? Vem pra cá, vem bem, vem quebrar tudo, que Evandro Henrique tá chegando junto. E quer dançar? Vem pra cá, vem bem, vem quebrar tudo, que Evandro Henrique tá chegando junto. Já fica quente, meu amor, não se esquece, que lá no fundo tem uma colchonete. Se a coisa fica quente, meu amor, não se esquece, que lá no fundo tem uma colchonete. De Land Rover é fácil, é mole, é lindo, quero ver jogar a gata no fundo da Fiorino. De Land Rover é fácil, é mole, é lindo, quero ver jogar a gata no fundo da Fiorino. Land Rover é fácil, é mole, é lindo, quero ver jogar a gata no fundo da Fiorino. De Land Rover é fácil, é mole, é lindo, quero ver jogar a gata no fundo da Fiorino. Olha, Evandro, que essa Fiorino tá chique demais. Tá bombando mesmo, Henrique. Motor 1.6 vermelho igual um pagodinho. Peguei na firme, os donos não sabem que eu tô curtindo. Boneta tá corando, gravão empurrando tudo, Twitter balanceado, as meninas chegando junto. Quer dançar? Vem pra cá, vem, vem, vem quebrar tudo, que o Evandro Henrique tá chegando junto. E quer dançar? Vem pra cá, vem, vem, vem quebrar tudo, que o Evandro Henrique tá chegando junto. Se a coisa fica quente, meu amor, não se esquece, que lá no fundo tem uma colchonete. Se a coisa fica quente, meu amor, não se esquece, que lá no fundo tem uma colchonete. De Land Rover é fácil, é mole, é lindo, quero ver jogar a gata no fundo da Fiorino. De Land Rover é fácil, é mole, é lindo, quero ver jogar a gata no fundo da Fiorino. De Land Rover é fácil, é mole, é lindo, quero ver jogar a gata no fundo da Fiorino. De Land Rover é fácil, é mole, é lindo, quero ver jogar a gata no fundo da Fiorino. Conexão Sertaneja, Evandro Henrique Fiorino na programação. Também tivemos Diego e Vinícius Paredão, o som de Cristiano Araújo, Caso Indefinido, Carlos e Jader, Sinto Falta Dela, e na primeira, Ataíde Alexandre, Fogo Cruzado. Daqui a pouco eu volto com muito mais no seu Conexão Sertaneja. Continue ligado, Conexão Sertaneja volta já. Voltamos a apresentar Conexão Sertaneja. Ótima sexta, esse é o Conexão Sertaneja. Agora tem Gino e Gino com Felipe Borges, Casar 1-1. Só quer namorar e empurrar com a barriga. Se alguém fala de nós, pode falar, nós não liga. Não penso em me amarrar em momento algum, mas só quer namorar, mas casar, Nós não quer compromisso de jeito nenhum, mas só quer namorar. Isso é coisa comum, se falar em casamento, coração faz tum tum. Namora, mas casar, namora, mas casar, Amigos do Gino e Gino, vê se pode, canta com a gente agora, meu neto querido Felipe Borges. Aô, vai bueiro, Felipe Borges, Gino e Gino. Mas só quer variar.

assim, safadinho, safadinho, safadinho, safadinho. Elas me querem assim, safadinho, safadinho, safadinho, safadinho. Com Léo Rodrigues é assim, safadinho, safadinho. Tenho fama de ser mulherengo, chavequeiro e de Dom Juan. Aonde eu chego tem sempre uma namorada me esperando, eu sou o bam bam bam. Marquei com uma, já tem outra me ligando. Uma me xinga, outra me deixa implorando. Uma promete que vai tentar me esquecer, a outra diz que está me amando. Mas eu tô nem aí, querem me censurar. Caio na rede, é ficha, eu quero é namorar. Mas eu tô nem aí, quero me divertir. Aproveitar a vida, eu quero é ser feliz. Aonde eu chego é assim, safadinho, safadinho, safadinho, safadinho. Ei, safado, elas me chamam assim, safadinho, safadinho, safadinho, safadinho. Aonde eu chego é assim, safadinho, safadinho, safadinho, safadinho. Elas me querem assim, safadinho, safadinho, safadinho, safadinho. Eu tô nem aí, querem me censurar. Caio na rede, é bicho, eu quero é namorar. Mas eu tô nem aí, quero me divertir. Aproveitar a vida, eu quero é ser feliz. Aonde eu chego é assim, safadinho, safadinho, safadinho, safadinho. Elas me querem assim, safadinho, safadinho, safadinho, safadinho. Aonde eu chego é assim, safadinho, safadinho, safadinho, safadinho. Elas me querem assim, safadinho, safadinho, safadinho, safadinho. E é facinho assim, ó, safadinho, safadinho. Ele é o Rodrigo safado. Mas eu não tenho culpa, elas me querem assim, safadinho, safadinho. Aonde eu chego é assim, safadinho, safadinho, safadinho, safadinho. Elas me querem assim, safadinho, safadinho, safadinho, safadinho. Conexão sertaneja, bruto demais. Eu não choro porque te amo e nem porque passo noites procurando teu abraço. Eu não choro porque te estranho, nem porque perdi. Já superei não ter você aqui. Eu não choro por ser um a mais pra você. Se como amante falhei, o que fazer? Choro pelo tempo que passei, suplicando os teus lábios. Choro pela estúpida ironia de querer você só minha. Pelas noites que sonhei, querendo tanto teu querer, quando na verdade só foi um jogo pra você.

Conexão Sertaneja. Só as tops do sertanejo universitário. Não faz mal, a gente conserta de novo esse erro do jeito que der. Eu falo pra todos que tudo foi um grande engano. Falo pra sua mãe que a gente só tava brincando e que nada acabou. A gente pode terminar, mas voltar. A gente pode separar, mas casar. A gente pode se desentender, mas é porque a gente se ama demais. A gente pode discutir, mas beijar. Eu posso até dizer que não, mas quero mais que tudo viver do seu lado. Não faz mal, a gente conserta de novo esse erro do jeito que der. Eu falo pra todos que tudo foi um grande engano. Falo pra sua mãe que a gente só tava brincando e que nada acabou. A gente pode terminar, mas voltar. A gente pode separar, mas casar. A gente pode se desentender, mas é porque a gente se ama demais. A gente pode discutir, mas beijar. Eu posso até dizer que não, mas quero mais que tudo viver do seu lado. A gente pode terminar, mas voltar. A gente pode separar, mas casar. A gente pode se desentender, mas é porque a gente se ama demais. A gente pode discutir, mas beijar. Eu posso até dizer que não, mas quero mais que tudo viver do seu lado. Do seu lado. Conexão Sertaneja. A festa no seu rádio. A onda agora é tomar desse lado. Conheci ela na net, chamei pra sair comigo. Só tinha 18 anos, mas era um perigo. Copinho de paniquete, toda cheia de frescura. Mas por essa delícia eu faço qualquer loucura. Só quero um cara bacana, vou ter que soltar a grana e fazer valer a pena todo esse investimento. Ela não bebe qualquer coisa, só bebida de primeira. Cara de patricinha, mas no fundo é cachaceira. Ela é exigente, só toma bebida quente. Ela não quer chope gelada, ela só toma desse lado. Ela é exigente, só toma bebida quente. Ela não quer sopa de ela, ela só toma desse lado vai, vai, desse lado vem. Oh, menina exigente, ela só toma desse lado vai, vai, desse lado vem. Oh, menina exigente, ela só toma desse lado. Chamei pra sair comigo. Só tinha 18 aninhos, mas era um perigo. Lopinho de paniquete, toda cheia de frescura. Mas por essa delícia eu faço qualquer loucura. Só quero lugar bacana, onde te soltar a grana, fazer valer a pena todo esse investimento. Quero andar de qualquer coisa, só bebida de primeira. Cara de patricinha, mas no fundo é cachaceira. Gente, só toma bebida quente. Ela não quer chope gelada, ela só toma destilado. Ela é exigente, só toma bebida quente. Ela não quer chope gelada, ela só toma destilado. Destilado vai, vai, destilado vem. Oh, menina exigente, ela só toma destilado. Destilado vai, vai, destilado vem. Oh, menina exigente, ela só toma destilado. vem. Oh, menina exigente, ela só toma desse lado, vai, vai, desse lado, vem. Oh, menina exigente, ela só toma desse lado. Conexão Sertaneja, João Lucas e Marcelo. Deste lado também teve Israel e Rodolfo. Não faz mal ainda o som de Humberto e Ronaldo, eu não sou de ninguém. Teve ainda pra você Ítalo Fernandes, vou tomar uma. Bruninho e Davi, cê é louco, na primeirinha desse bloco, hein? Daqui a pouco tem muito mais música, fique comigo aqui no Conexão Sertaneja. Continue ligado, Conexão Sertaneja volta já. Voltamos a apresentar Conexão Sertaneja. Conexão Sertaneja de volta aqui na sua sexta-feira, na sua rádio preferida, tocando as melhores do sertanejo. Cláudio Bai e Rafael, Se Eu Me Entregar. Não quero mais ficar pensando em você. Eu tenho muito medo, medo de sofrer. Você me olha de um jeito que eu passo mal. Tô viajando há horas em sua fotografia. A noite tá passando, amanhecendo o dia. Por isso tô dizendo, isso não vai rolar. Tô te lembrando tanto, você nem imagina. Já comecei a te escrever em meus versos e rios. Por isso eu tô caindo fora de se apaixonar. Se eu me entregar, eu vou chorar depois. Há muito tempo eu não me apego a um novo amor. O envolvimento vem com o tempo e o tempo pode machucar. Se eu me entregar, eu vou morrer de amor. Eu imagino te perdendo amanhã ou depois. Sei muito bem o quanto foi o amor forte acabar. É melhor pra nós dois. Quem tá feliz só tu gritou aí, moçada. Joga a mãozinha pra cima pra ficar bonito, vai. Eu tô caindo fora de se apaixonar. Se eu me entregar, eu vou chorar depois. Há muito tempo eu não me apego a um novo amor. O envolvimento vem com o tempo e o tempo pode machucar. Se eu me entregar, eu vou morrer de amor. Eu imagino te perdendo amanhã ou depois. Sei muito bem o quanto dói o amor forte acabar. Mais uma vez. Se eu me entregar, eu vou chorar depois. Há muito tempo eu não me apego a um novo amor. O envolvimento vem com o tempo e o tempo pode machucar. Se eu me entregar, eu vou morrer de amor. Eu me imagino te perdendo amanhã ou depois. Sei muito bem o quanto dói o amor forte acabar. É o quê? É melhor pra nós. É melhor pra nós. Conexão Sertaneja. A festa no seu rádio. Dá pra nós ninguém quer. Dá pra nós ninguém quer. Amor, um pouco de carinho. Dá pra nós ninguém quer. E dá pra nós ninguém quer. Dá pra nós ninguém quer. Desse jeito eu vou acabar sozinho. Porque amor e carinho dá pra nós ninguém quer. Todo mundo quer amor, dá que é bom, ninguém quer dar. Sem saber que você dando é uma forma de ganhar. Eu já fiz a minha parte, dei amor e dei paixão. Mas ninguém quer dar pra mim, e

saudade eu tenho toda hora. Que você me vem na memória. Eu penso 24 horas em você. Estou sem tempo pra te esquecer. Saudade eu tenho toda hora. Que você me vem na memória. Eu penso 24 horas em você. Estou sem tempo pra te esquecer. Mas se tiver que me deixar, vai deixando devagar. Deixa eu me acostumar com a sua ausência. Conexão Sertaneja, Michel Teló com Paula Fernandes, Se Tudo Fosse Fácil. Também teve por aqui o som de Jean e Júlio Tá Estourada, Maria Isabel Aposto Tudo, Luan Santana Acabou Acabou e na primeira João Marcos Itauan, Vou Dar Perdido. Vou ficando por aqui, abração pra você, um excelente final de semana. Na segunda-feira volta o Conexão Sertaneja, é claro, muito mais música, muito mais novidades pra você aqui na programação mais gostosa do seu rádio. E na sequência tem mais um campeão de audiência. Aquele abraço, tudo de bom. E até segunda-feira. Sou baladeiro, sou terceiro, sou com a galera, gosto de faria. Sou baladeiro, sou terceiro, sou fim de semana, pego o carro e pego sua. Perdoa, eu tô à toa, tô sem emprego, não consigo trabalhar. Mas não esquenta, mãe, notícia boa, eu escutei, passei no vestibular. E tô feliz com a galera, eu vou sair pra beber, comemorar. Depois da paga, com as gatinhas, eu sempre arranjo. Pela sua rádio Conexão Sertaneja.